Me perguntou se eu assisti tudo que a TV passou. 24 horas ao vivo, parecendo filme de terror. No more World Trade Center, no more. Acabou. A maior potência mundial, humilhada por um avião. Atentado planejado, bem pensado, botou o capital no chão. Todo mundo que viveu esse momento entrou em desespero. Não por temer a morte, mas por perceber que o seu tio não é mais o primeiro. Já explodiram Manhattan, vou explodir o Brasil. É bom andar de gravata e esconder o fuzil. Já explodiram Manhattan, vou explodir o Brasil. É bom andar de gravata e esconder o fuzil. E nessa hora só a autoridade que se salva, salva. E nessa hora só a autoridade que se salva. E nessa hora só a autoridade que se salva, salva. E nessa hora só a autoridade que se salva. Projetos antimísseis espaciais mostraram que o império é fraco e pode afundar. Guerras até o caralho, Deus não vai querer que você mate ou morra só pra defender seus interesses, motivos ou fazer graça. Assassinos do Oriente causando a desgraça. De quem é a culpa, não sei. Consciente eu estou, essa gente agora colhe tudo que plantou. Tomahawk USA versus vírus talibã. Monstros do capitalismo contra os loucos do Islã. Já explodiram Manhattan, vou explodir o Brasil. É bom andar de gravata e esconder o fuzil. Já explodiram Manhattan, vou explodir o Brasil. É bom andar de gravata e esconder o fuzil. E nessa hora só a autoridade que se salva, salva. E nessa hora só a autoridade que se salva. E nessa hora só a autoridade que se salva, salva. E nessa hora só a autoridade que se salva.